Ó, como que eu fiz aqui, velho? Eu dividi. Nossa, foi o físico que fiz com uma dor no coração tão grande. Mas beleza. Pra não ficar muito grande, eu dividi tipo os dois assim de cada fase, né? Tipo, deu umas cinco. Sim, eu dividi em cinco fases, mais ou menos, assim, os jogos. Deu, deixa eu ver, dois, quatro, seis. Nove, os 11. 11 jogos. Mais ou menos. Caralho. É, mas não é pra falar tipo de todos. Tecnicamente, é mais tipo do impacto deles, assim, no, na maneira que eu vejo os jogos, tá ligado? Entendo. Então eu não vou falar sobre os jogos, entendeu? Eu vou falar sobre a minha experiência como Legal. É, jogador. show. Nossa, top. Do caralho, do caralho, do caralho, do caralho. É que, tipo Beleza. assim, a gente vai ter aqui dois paralelos, tá ligado? Alguém que tá extremamente focado em entrar na indústria, que sou eu. Então eu Certo. tenho algumas referências, de como eu entrei, pra como é que eu quis entrar nessa indústria. E eu tenho alguns jogos marcantes, Ah, que tá bom. ligado? Com certeza, a gente sempre tem. Então a gente vai ter dois pontos, assim. Você que joga mais e eu produzo mais, tanto que eu Ah, tô. pode crer. Nossa, e o legal é isso, né? Tipo, a gente vai falar de jogos que impactaram a nossa vida de alguma forma. E independente de tudo, cara, a gente tenta produzir para esse universo, tá ligado? Eu já tentei colocar na minha cabeça que eu queria desenvolver jogos também. Só que eu percebi no decorrer dessa minha trajetória, de quando eu quis criar, que eu gostava mais de falar sobre eles e de viver a experiência de um jogo pronto do que tentar desenvolver um jogo novo, tá ligado? Mas eu admiro demais, demais, demais quem consegue, tipo, focar em criar, velho. Porque Então. é muito difícil. Tem gente que coloca na cabeça, tipo, vou fazer jogos digitais, eu vou desenvolver jogos, mas não faz ideia da dificuldade imensa que é, mesmo você com um estúdio, com uma equipe, você criar alguma coisa que seja nova, tá ligado? Num universo tão complexo e tão competitivo como é os jogos digitais, né? Então eu prefiro falar do. Por exemplo, quando você desenvolver um jogo, pode ter certeza que eu vou produzir muito conteúdo do seu jogo, tá ligado? Porque eu gosto de viver isso, mano. Eu gosto de viver o jogo pronto, mais do que criar, tá ligado? Eu tava ouvindo um podcast hoje sobre isso, falando sobre essa originalidade e Sim, dificuldade de se criar algo novo, tá mano. ligado? E foi sobre aquilo que eu falei do Andrew Wilson, tá ligado? Sim. Ele tem que sustentar a empresa lá, tá ligado? Então é muito difícil você produzir algo que você não tá vendo no mercado, você não sabe se vai dar certo. E esse tipo de coisa, tá ligado? Esse caminho que você vai pegar. É Sim, muito mano. difícil você conseguir produzir algo nesse nível. O bom da gente que é estudante é que a gente tem liberdade criativa e ferramentas para produzir o que a gente quiser. Com certeza. Entendeu? E ver se vai dar errado ou não. Por Sim. exemplo, o jogo que eu tô produzindo, ele é, olha só. Olha só. A Um ambição. Battle Olha Royale. a ambição. Olha. Ó, ele é um Battle Royale single player. Hã? Caralho, pera aí. Tô naquele momento perplexo agora. Pera aí, você realmente quer fazer alguma coisa nova, né? Eu tô cansado de Battle Royale, mano. Eu tô cansado de Battle Royale. Eu quero lá o Battle Royale diferente, velho. Mas como funcionaria um Battle Royale single player, cara? Tipo, dá uma palhinha aí. Não sei se você pode falar muita coisa, mas fala como seria. Como seria só um pouco da experiência disso. Tipo. Assim, quando você joga um Battle Royale, você é o personagem, certo? As emoções que você sente ali por estar no meio de um tiroteio, por ter que sobreviver, ter que achar item, esse tipo de coisa, é você que vive. Tá ligado? Imagina se você controlasse um personagem que tem as suas próprias características, que tem a sua própria história, que tá ali naquele Battle Royale por um motivo, entendeu? E você fazer as decisões por ele. Você sentir como é que é ele passando nervoso. Entendeu? Você Caralho, velho. sentir as dificuldades que ele sente como um participante de um Battle Royale. Caralho, Entendeu? velho. Caralho. Então, tipo, no caso, seu número um seria finalizar a história do jogo. Seria finalizar a história do jogo. Ou não. Puta que pariu, velho. Nossa, isso é já me deu hype já, mano. Já me deu hype. Porque eu gosto de me divertir jogando Battle Royale, tipo, com os brothers assim e tal, porque é uma coisa meio que pra descontrair, tá ligado? É como se fosse jogar um FIFA mesmo no churrasco com os brothers ali. Mas o gênero ele é novo, mas deu uma certa saturada no meu ponto de vista, né? Sim. Falando dos online, deu uma certa saturada. Falei assim, caralho, mais um Battle Royale. Tanto que quando, no ano passado, eu lembro que na conferência da Square Enix, e teve um trailer de Life is Strange, os caras até começaram a brincar. Tipo, Life is Strange e Battle Royale, tá ligado? Tipo, tudo tem Battle Royale hoje. Mano, os caras começaram. Eu vou te apontar uma referência que um amigo meu fez. A nova expansão do The Sims é um Battle Royale. É sério? Esse da praia que vai ter. Você vai ser os. Então, é porque assim, tem um jogo da Tencent que chama Ring of Elysian. Não, que é um Battle Royale. Ele chama Ring of Elysian. Ah, Ring of Elysian, é Ring of Elysian, tá ligado? Joguei. Na neve, legal. Então, antes dele ser na neve, ele era numa ilha. Não, ele era num. Tipo uma parte costeira, assim, de um continente. Uhum. E era um vulcão que tava entrando em erupção. E aí a fumaça do vulcão vinha. E meio que ela te queimava, te intoxicava, sabe? E aí você tinha que fugir dessa fumaça, fugir do... Não, eu acho que... É, não, tá certo. É isso aí, foi depois da neve. E aí a nova expansão do The Sims é numa ilha que tem um vulcão que provavelmente vai te matar. Caralho, então você tem que, tipo, sobreviver à ira do vulcão. É, tipo assim, tem uns eventos, tá ligado? Com o vulcão em erupção. Não é um Battle Royale, entendeu? Mas é só uma referência, assim, sabe? Sim. Não é... que eles colocaram, mas que a gente pegou, falando na brincadeira. Faz sentido, cara. Puta que pariu, pode crer. Entendeu? Aí o... Nossa, The Sims Battle Royale, era só que faltava, tá ligado? E aí o meu amigo virou e falou, nossa, você viu que essa nova expansão do The Sims é um Battle Royale? Aí eu falei, não, cara. Você tá ficando louco. Aí eu ia falar pra ele assim, não, cara, é só na ilha. Aí eu, nossa, numa ilha... Pode crer, é um Battle Royale. É, mano. Caralho, velho. Foi uma referência boba. Mano, mas tem nome seu jogo já? Eu fiquei curioso do seu jogo. Não, não tem nome, não tem personagens, não tem arte, só tem mecânica. Só tem a ideia mesmo, tipo, do papel. Não tem ideia no papel, ele já tá sendo produzido. Entendeu? Só que a gente tá trabalhando primeiro na parte mecânica, pra deixar a mecânica polida. Tá ligado? É, combate, parkour, esse tipo de coisa. A gente vai fazer tudo isso antes pra ficar bem polidinho. E depois a gente vai entrar com arte, história e esse tipo de coisa. Oh, caralho, que foda, mano. Então eu vou. O GameFix vai divulgar, vai fazer o marketing do bagulho aí, pode ter certeza. Obrigado. Pode ter certeza, velho. Vou produzir em tempo real, tudo que você puder soltar de novidade aí, a gente vai soltando. E eu vou começar a fazer umas publicidades na página também. E então, seu game vai junto. catarse.com/... Não, tô brincando, não tem crowdfunding. Vai ficar bom, se for catarse. É, mano, tipo, a gente vai... A gente pode contar com a parceria aí nessa parte de divulgação e produção de conteúdo. Então, a intenção é ele ser meu TCC. Show. Tá ligado? E aí, como eu tava conversando com a professora já logo no primeiro semestre, e ela falou que o TCC, na verdade, ele vai ser desenvolvido durante o curso. Uhum. Então é um jogo que você vai produzindo aos poucos, então, e vai mostrando pros professores o que eles acham da parte da história, da parte de arte, da parte de mecânica, programação, esse tipo de coisa. Uhum. E aí chega lá no final do curso, você tem um jogo bom. Né? Caralho, porque... Você vai entregar pelo menos o primeiro gás, né? No TCC. Tipo... É, então, no terceiro semestre tem que entregar o primeiro gás. Caralho, o primeiro gás já. Nossa, puta que pariu, já vai me deixar. Já deixa o ponto X aí já pra mim. E aí. Primeiro, você tá lá fazendo uma live stream. E aí a faculdade meio que exige, entre aspas, exige que eu produza em Unity. Tipo, vai ter que ser em Unity. Você tava pensando em fazer em o quê? Em Unreal? Então, só que eu não tô nem aí. E eu tô produzindo em Unreal. É, foda-se. Eles vão ter que aceitar, cara. Já. Você pode, na verdade, você pode produzir em qualquer coisa. É que os professores... Eles ensinam em Unity. Em Unity. Então você não vai ter um tipo de suporte da faculdade. Nossa, você precisar em alguma coisa. Entendeu? Então, tipo, eu tô fazendo em Unreal, porque em Unreal é muito mais fácil de produzir. Tipo, nossa, assim, trilhões de vezes mais fácil de produzir. Tanto que eu tô produzindo ele, o quê? Há uns 15 dias. E eu já tenho, tipo, andar, olhar, correr, pular, enganchar na beirada. Tô pra fazer, ainda essa semana, a mecânica de andar pendurado, sabe? Caralho, você e quantos negros estão fazendo? Então, por enquanto tô fazendo eu sozinho. Você sozinho? Porque... Caralho, véio, você é doido da cabeça mesmo, Eric. Você vai ficar louco, cara. Porque... Não, você vai ficar louco, é sério. Eu vou dar um exemplo sem querer te cortar. Eu fiquei, tipo, um dia inteiro e quase fiquei maluco pra fazer um ping-pong em navegador. Nossa, mano. É que tipo assim. Eu quase fiquei doido. Foi em HTML o jogo e eu fiquei maluco, cara. Tipo, nossa, cara. Eu tô seguindo muitos tutoriais, muitas ajudas, tô vendo muita videoaula, principalmente pela parte de blueprint, pra aprender mesmo a mexer naquilo. Sim. De copiar os tutoriais, pra claro. Que se eu copiar os tutoriais, eu saiba o que eu tô fazendo. Com certeza. E aí teve um dia que eu não fui pra faculdade, eu levantei 9 horas da manhã e eu comecei a produzir quando foi 11 horas da noite. Eu mandei mensagem pro meu namorado falando assim, meu, eu tô desde as 9 horas da manhã produzindo esse sistema e ele não funciona. Aí ela, mano, larga isso. Larga isso e vai dormir, cara. E vai dormir. Porque você não funciona mais. Você não vai conseguir resolver esse problema agora. Você vai dormir. Concordo com ela. Foi dito e feito. Na verdade, eu não fui dormir. Eu fechei e fui jogar, assim, sei lá, GTA V, eu acho. E dormi. E depois foi dormir. É, porque quando eu tava aprendendo a programar, aconteceu de eu passar o dia vendo código e fazendo código e dormir e sonhar com os códigos, mano. Nossa, mano, sonhar com os códigos. Eu acordava cansado de ver linha de código em sonho, mano. Nossa, eu não suportava mais ver linha de código. Meu, isso faz mal. Nossa, faz um mal danado. Faz um mal do caralho. Só que às vezes você tá numa explosão criativa assim, tá ligado? Que você tem que produzir, mano. Não tem o que fazer. Sim. Tá ligado? Porque você perde, você perde ali a pegada se você para, né? É, tipo, que jogo que eu tava jogando? Catherine. Sabe Catherine? Aquele jogo do Xbox que você é um carinha que tá dormindo e aí você tem que puxar e empurrar uns bloquinhos pra escalar um bagulho, uma parada assim. Não. E ele é uma parada de jogo de puzzle, tá ligado? Então quando você pega o ritmo e vai empurrando, puxando bloquinho pra fazer a escada pra subir, você vai embora. Mas se... Quer dizer, pelo menos aconteceu comigo. Se você para de jogar e você volta, nossa, até você lembrar os comandos, que tipo de bloco você puxa, que tipo de bloco você não puxa, não se puxa... Sabe, tipo... Não tem como. Você tem que estar num ritmo ali que não tá escrito. Véio. Nossa, pode crer. Entendeu? Então, tipo, pra mim é a mesma coisa. Eu tenho que sentar e pegar o dia pra produzir, ou produzir, tipo, o máximo que eu conseguir, pra conseguir tirar o melhor proveito da minha criatividade, ou sei lá, do meu maço de cigarro, tá ligado? Mas é foda, porque às vezes você vai ficar tão no seu momento produtivo que você vai ver, passou 3 dias, você nem dormiu. Eu tenho que manter o controle. Velho. Mano, às vezes é foda. E pode ter certeza que a descontração também, mano, você dá esse tempo, vai fazer bem pro seu projeto também. Tá ligado? Sim, eu tenho uma teoria de, tipo, toda vez que eu escrevo um texto ou produzo algum tipo de mídia, eu abandono por um tempo. Sim. Sabe, tipo, sei lá, uma semana, para assim, depois eu leio. Pra ver se envelhece bem, tá ligado? Uhum. E aí, geralmente, quando é uma coisa legal, eu sempre tento criar um documento no Google Docs, tá ligado? Tipo, ideia de jogo que tem no Google Docs não tá escrito. Caralho. Tá ligado? Tanto que o meu jogo de tabuleiro é uma ideia que tava adormecida no Google Docs. Tanto que, tipo, a galera falou, mano, tem um jogo de tabuleiro pra fazer. E no dia seguinte eu tava lá com a ideia. Imprimia, Puta, que foda, mano. Tanto que a galera falou, mano, a gente não tem ideia nenhuma, velho. É isso aí mesmo. Só concordaram, né? Caralho, que foda, mano. Você ajudou os caras pra caralho, então. Então, é que, tipo assim, o meu grupo, eu entrei depois, porque eu sou ProUni, né? Eu entrei um mês depois. Uhum. E aí, o meu grupo todo eram de pessoas que entraram depois. Então, a galera tinha que meio perdido as primeiras aulas e tinha perdido um mês de produção, porque ele deu esse trabalho no primeiro dia de aula. Então, eu já tinha ideia pronta, eu já sabia como fazer, no que se basear, e eu tinha, sabe, tipo, meio que um horizonte. Então eu já tinha algo, eu já tinha uma parte do jogo produzida. Você foi uma luz pros caras mesmo, né? E aí eles falaram, não, mano, é isso aí mesmo, vambora. Então tá bom, vambora, é isso aí. Bem, vamos lá, mano, vamos lá, que senão a gente vai ficar batendo papo aqui. Nossa, é verdade. Não, eu já tô gravando já, tipo, por exemplo, esse papo que a gente bateu agora foi já a introdução do bagulho. Certo? Beleza. Sério, show. E, então, ó, pra começar, tipo, eu tentei separar aqui, os jogos de acordo com, não necessariamente com o lançamento deles, mas com o lançamento deles pra mim, tá ligado? De acordo com o que eu fui... Deles na minha vida. Na minha vida, exatamente. Porque assim, o meu primeiro videogame eu ganhei quando eu tinha uns 7 anos de idade. Foi um Super NES, um Super Nintendo aqui no Brasil. E ele já veio com o cartucho original do Super Mario World, cara. Clássico. Puta, clássico. Um clássico. Mas foi mais que um clássico, porque assim, quando eu cheguei em casa, eu liguei o videogame e eu coloquei o cartucho no console e fez aquele plim, tá ligado? Tipo, velho, aquela trilha sonora de Super Mario World, ela foi instantânea. Já para começar a falar da experiência do game, aquele sonzinho, velho, ele entrou na minha cabeça de uma forma que mexeu com a minha estrutura de criança ali, tá ligado? Porque aquilo era, caralho, eu vou controlar esse encanador aqui, vamos ver o que é que vai ser. Eu nem sabia o que era o encanador, o que ele era, tá ligado? E porra, velho, e eu saber que tinha. Você já começa com a escolha ali. Porque mostra aquela. Um briefzinho da história no começo. Aí você tem aquele banquinho e tem dois lados. Se você for para um lado, pro lado direito, no Super Mario World, você vai ver que tem bloquinhos amarelos que estão ocultos ali, que você não liberou ainda, tá ligado? Aí você fica, caralho. Aí você termina a fase, né? Porque eu comecei indo pro lado direito. E depois você chega na segunda fase, tá ligado? E você vê que tem mais desses bloquinhos que estavam ocultos na primeira. Nessa segunda fase. E você fica, porra, velho, tá meio estranho isso daqui. E isso eu criança, tá ligado? Aí eu pego e volto e eu percebi que tinha no. A escolha, antes de eu ir pro lado direito, podia ter ido pro lado esquerdo. Que é onde libera pra uma outra fase que acaba desbloqueando esses bloquinhos amarelos que estão ocultos dentro das fases do jogo, tá ligado? Aí você fala, porra, olha só, por isso que tava apagado, velho. Eu tinha que ter vindo por aqui primeiro e tal. E de cara, entra aquela questão de escolhas, tá ligado? De cara, você já fica, caralho, velho. Olha só, tipo, descobri um puta de um segredo aqui. E sem revista, porque na época tinha muita revista, né? E eu descobri sozinho. Aí eu tinha um primo que tinha um game também. Eu falava, mano, você sabia que se você começar por aqui, você libera os blocos amarelos que acabam soltando os cogumelos lá que te deixam maior e tal. Tipo, você fica, porra, velho, sério mesmo? Aí vai, essa notícia era compartilhada, tá ligado? Tinha muito disso, porque nem todo mundo comprava revista na época. Então, você tinha a experiência de compartilhar o que você descobriu ali naquele momento, entendeu? Tipo, isso era. E você ia até a casa da pessoa, você nem ligava, você não mandava um WhatsApp. Não tinha. Não tinha. Você ia até lá e falava, meu, descobri um puta de um segredo no jogo, velho, que você tem que ver. Aí você ia lá e mostrava, tá ligado? Ele ia contava pra outra pessoa já e tal. E além disso, tinha outros segredos ocultos, porque tinha fases dentro do Super Mario World que tinha uma chavinha. Você tinha como terminar a fase normal, né? Tipo, você ia direto lá, matava os inimigos lá e passava a fase. Mas uma fase ou outra tinha uma maneira de você terminar secreta. Que você pegava uma chave e tinha uma fechadura no meio do nada, sempre, tá ligado? Ah, sim, tô ligado. É, e você abria, tipo, e dava uma outra direção, ia pra uma área secreta do Virava jogo, uma. ou era um atalho, ou era um atalho que já ia direto pro boss. Tipo, sabe, era isso, e você compartilhava isso o tempo inteiro, né? Tipo, isso era muito foda, assim. E essa foi a. E impactou. Porque essa, de fato, foi a minha primeira experiência com o videogame, entendeu? Foi com Super Mario World, e de cara ali, mano, com 7 anos de idade, eu já percebi que não seria uma fase para mim, entendeu? Tipo, videogames não seria só uma fase. Tipo, ah, pô, você vai crescer Você virava pra sua mãe e falava: mãe, não é só uma fase, esse é o verdadeiro eu. Sou eu vivo isso, tá ligado? Tipo, hoje eu tenho 26 anos, tipo, tô casado, vou ser pai, tá ligado? Caralho, eu Você vai gosto ser assim. pai, Ticão? Vou ser pai, mano. Você é É louco, viado. sério, vou ser pai, mano. E tipo, porra, isso é incrível, velho. E eu ainda. E os jogos ainda movimentam muito a minha vida, assim, tá ligado? E me fez uma boa parte da minha personalidade, de tudo que eu construí na minha vida, pode ter certeza que teve um pouco de inspiração no, no, nos jogos, assim, né? É uma parada muito louca, né, mano? É Isso muito molda foda. como é que a gente vai ser. Exatamente, exatamente. Como Assim é que a como. gente se relaciona com as outras pessoas, sabe? Como a Sim. gente. Isso molda a sociedade em volta da gente. Isso é uma parada absurdamente incrível, sabe? Incrível. É a maior forma de entretenimento do mundo pra mim, cara. Porque assim, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de filmes, eu gosto muito de série, mas os jogos, você vive aquilo, entendeu? Você não assiste, você não lê, você vive aquilo. Então, aí Tipo, você pode jogar um jogo só pra ler. Você pode jogar um jogo que é uma série. Sim, Você exatamente. pode jogar um jogo que é um filme. Exatamente, né? Entendeu? Exatamente. É a experiência completa que É você tem ali. completo, exatamente, mano. É. Porra. Não tem como descrever, tá ligado? Ainda mais. Pode falar. Ah, não, é que você tinha mais coisas pra falar, pode falar. Não, não, não, era só isso mesmo, era só pra concluir. Ah, tá. A minha primeira experiência com videogame, eu era muito novo. Eu não lembro quantos anos eu tinha, só que eu era muito novo. E eu não sei se eu lembro porque me deixou traumatizado. Caralho. Entendeu? Ou se eu lembro porque eu tenho muito carinho com essa pessoa. E naquele momento, não foi tão legal assim. O que que aconteceu? O meu primeiro videogame foi o Master System. Master System, grande Master System. Eu tive um Master System e eu tinha muita fita. Nossa, eu tinha muita fita. Caramba, o que eu tinha de fita não tá escrito. Eu acho que o que eu tinha de fita dele, eu nunca tive de jogo de Play 1. De tanta Carai. Fita que eu tinha. Caralho. E hoje, parando pra olhar pra trás, não hoje, assim, recentemente, olhando pra trás, assim, repensando essa história, eu descobri, assim, que aquele videogame não era meu. Aquele videogame era do meu tio. Só que ele deixava na minha casa. Ah, e é. Aí, então, tipo, eu tinha muita fita. E aí eu tenho uma lembrança que tinha um jogo dos Simpsons naquele Master System. E no que se baseava aquele jogo dos Simpsons? Aquele jogo dos Simpsons se baseava... Eu não sei no que. Porque a primeira missão era no barco. E pra você fazer o primeiro objetivo, você tinha que subir naquele mastro, assim, principal do barco, tá ligado? Sim. E o meu controle tava com o pra cima quebrado. E eu não conseguia subir. Caralho, mano. Então eu passava muito tempo brincando ali embaixo, mano. Eu passei dias naquele jogo dos Simpsons brincando ali embaixo. Entendeu? Não conseguindo fazer a missão, que era pra subir no mastro. Nossa, então, tipo, velho, com controle quebrado, mano. Com controle quebrado, tá ligado? E aí teve um dia... Nossa, isso eu nunca vou esquecer. Que meu tio veio aqui, catou a maioria das fitas, botou numa caixa e deu pra um amigo dele. E eu chorei muito nesse dia, mano. Eu chorei demais nesse dia. Porque as fitas não eram do meu tio. As fitas eram desse amigo dele. Nossa, velho, que trágico. Porra, mano, puta experiência triste mesmo, hein, velho. E eu não sei se é porque eu fiquei traumatizado. Eu não sei, mas enfim, eu lembro dessa cena. E aí eu lembro que ficaram algumas fitas. E eu lembro exatamente qual eram essas fitas. Ficaram três fitas. Ficaram esse do Simpsons. Ficou Sonic. Eu não lembro qual Sonic que era, mas era um Sonic. Oh. E ficou um Alex Kidd, eu acho. Nossa, hard. E eu joguei muito Alex Kidd. Nossa, Alex Kidd é hard, mano. Me fudi naqueles Joaquim Pô, mano. Nossa, que jogo trash. E eu tinha que jogar Alex Kidd sem o botão pra cima. Mano, pelo amor de Deus, isso era um... Nossa, que tortura com a criança, meu Deus. Você tinha quantos anos? Eu não lembro, né? Mano, eu não lembro quantos anos eu tinha, mano. Mas eu devia ter uns 6, 7 anos. Cara... 5, 6, 7 anos. Eu tenho certeza. Se você tem algum trauma na sua vida, é por causa disso. É por causa disso, é por causa da porra do controle que o botão pra cima não funcionava. Eu tenho certeza. Você precisa procurar no seu interior, assim, uma maneira de superar isso, cara. É, mano, eu já sei. Entra no site da Tectoy aí, que eles estão vendendo Master System. Compra um novo e joga tudo que você tem pra jogar. Isso. Não, não quebra o botão pra cima, não, caralho. Tipo, joga do jeito que você tinha que ter jogado, acho que você supera. Mas não era pra ter a mesma experiência que eu tinha na minha infância? Essa foi a experiência que eu tinha na minha infância. Não, na verdade, nesse caso agora, abrindo outra porta, é pra você superar esse trauma da sua infância. Então, compra um Master System novo e com um controle bonitinho, arrumadinho, e faz a missão dos Simpsons, cara. E faz a missão do Simpsons, mano. Porque... Nossa, e eu não faço ideia do que se trata aquele jogo do Simpsons, mano. Porque eu não joguei o jogo, tá ligado? Eu ficava brincando ali, velho. Caralho, baixa o emulador. Mano, baixa o emulador e joga, velho. Nossa, mano. Faz isso, velho. E aí eu tenho essa lembrança muito fixa na minha cabeça, sabe? Do jogo do Simpsons. E eu não conseguia subir no mastro e... Nossa, mano, era legal, sabe? Tipo, a experiência que eu tenho, que o jogo era legal, mas eu não conseguia fazer nada no jogo, sabe? Cara, que foda. Quando a gente é criança, tudo é maior, né? Tudo é mais intenso, assim, por mais fraco que seja. É, mano, e eu tenho essa experiência, e é muito engraçado como eu descobri que aquele jogo, que uma daquelas fitas era Alex Kidd. Porque eu tava na casa... Isso foi recente, foi esse ano. Eu tava na casa de um amigo... E aí, o irmão desse amigo comprou um daqueles consoles que é emulador de tudo, tá ligado? Sei, sei, que tem. É tipo um Game Box que você coloca na É. TV e tem tipo 7 mil jogos. Isso. E aí eu tô lá no quarto dele, pá, e aí eu começo a ouvir aquela musiquinha. Aquela musiquinha tocar, eu falo, mano, eu conheço essa música. Tá ligado? Uhum. E aí, como é essa música, mano? De onde que é essa música? Falei, nossa, acho que é de um jogo muito antigo Aí que eu você começa a tinha. chorar, tá ligado? Não, Seu e aí amigo não entende nada. eu virei pra ele e falei, mano, que música é essa? Ele falou, não, meu irmão tá jogando lá na sala. E aí eu fui lá ver o que ele tava jogando. E aí eu falei, mano, qual é esse jogo não é aquele que tem o Joaquim Pô, da motinha? Aí ele, isso, mano. E aí ele reiniciou o console e apareceu o Alex Kidd. Eu falei, então quer dizer que eu passei a minha infância jogando Alex Kidd? Eu nem sabia que Alex Kidd era Alex Kidd. Tá ligado? Ah, E ele velho. falou, é, mano, é Alex Kidd, velho. Joga aí. Aí eu joguei um pouco do Alex Kidd. Tá ligado? E foi uma parada muito louca, porque eu passei a infância jogando Alex Kidd. Sim. E não sabia que Alex Kidd era Alex Kidd. E não sabia que era Alex Kidd. E com certeza nesse seu período inteiro de vida você já deve ter escutado falar de Alex Kidd, mas não sabia que você tinha jogado ele. É, eu não sabia que eu tinha jogado ele, sabe? É, tipo, porque é jogo referência, principalmente aqui no Brasil, velho. É, então, eu Tipo. tinha jogado Alex Kidd e o pessoal falava, e eu falava, mano, o que é Alex Kidd? Caralho, que foda, mano. É só mais um jogo clássico que, tipo, todo mundo jogou e eu não joguei, tá ligado? É, não, mas e não, você jogou. É. Você jogou ainda num modo very, very, very hard, que era sem o botão pra cima. É, e era uma parada muito louca, porque, tipo, eu não me importava, tá ligado? Eu simplesmente jogava e o que não dava pra passar eu reiniciava e jogava o que dava pra jogar. E era isso, tá ligado? Tipo, fase da água, eu afundava e é isso aí. Caralho, velho, que foda, mano. E, tipo, eu não me importava se tava funcionando, se não tava funcionando, sabe? Eu, tipo, ligava o videogame e jogava. E pra você era aquilo. É, e pra mim era aquilo era diversão, aquilo era o universo pra mim. Isso é muito legal. Nossa, que foda. Caralho, mano, puta história, velho. Caralho, Eric, mano. Tenho certeza, mano, que você traumatizou com esse bagulho, velho. Não sei, mano, eu espero que eu não tenha que fazer um tratamento, entendeu? É. Acho que o tratamento seria... Mas a minha... Eu acho que essa é a experiência válida do videogame. Tá ligado? Ah, exatamente, velho. É você não precisa saber o que você tá jogando, sabe? Não. Você não precisa tá jogando ele 100%, sabe? Eu acho que quando o universo te atrai e quando você se sente encaixado naquele contexto, sabe? Não você personagem, você jogador. Sim. Essa é a experiência válida, sabe? Tipo, você não precisa nem saber o que você tá jogando, sabe? Sim, e se você pega... Se te prendeu é porque funcionou. É, tá então. Isso é uma parada legal. Sim. Tá ligado? Porque eu mesmo com o controle não funcionando, mano, foi uma das primeiras experiências e traumas que eu tive na minha vida. Caralho. Sabe? Isso é maravilhoso. Ah, com certeza, mano. E falando em experiências traumatizantes, mas que marcam também a nossa vida, eu pego o meu segundo exemplo aqui, que é o Wolf 3D, tá ligado? O Wolfenstein. É, meu pai vendeu o meu Super Nintendo, tipo, pra um tio meu, na época lá. Tipo, sei lá, eu tinha... Sei lá, acho que eu tinha aprontado, eu não tava estudando direito. Tava só jogando. Aí meio que pra me punir, eles venderam meu videogame, tá ligado? Tipo, na minha frente, fiquei muito triste. Aí passou um tempo e meu pai comprou um PC de um amigo dele que trabalhava com informática, velho. Que eu só lembro que quando eu ligava, aparecia o Windows. A Windows. E era Copyright 1992. Aí no canto, assim, tinha escrito este produto, tá ligado? Não, ah, pra ter certeza. E eu só conseguia usar o Word, ficar escrevendo nesse PC, porque eu não tinha internet. Ele não tinha nem botão iniciar esse Windows, tá ligado? Uhum. Eu não lembro qual Windows era. E no meio dessa fuçada que eu dava todos os dias lá, eu descobri uma pasta com os jogos, mano. E dentro dessa pasta tinha o Wolfenstein 3D. Tinha o Hitler. Mano, puta que pariu. Quando eu lembro que eu dei o play e aquele negócio meio macabrão, eu fiquei com medo, tá ligado? Eu fiquei, caralho, que porra é essa? É um jogo. Certo, comecei a jogar, mano. Você só tá saindo da prisão. Você é um judeu, tá ligado? E você não sabe, que eu não sabia, eu era criança também. Eu tinha, sei lá, uns 10 anos. E o caralho, mano, e você atirava, tá ligado? E os bichos morriam e você falava, pô, foi minha primeira experiência de jogos de primeira pessoa. Caraca, é 3D, mano. É, e você virava, e não, você não controlava com o mouse, né? Você controlava com a setinha. É. E atirava com espaço, eu acho, não lembro. Com e era com control, uma coisa assim. E era todo em DOS o game, tá ligado? Uhum. E, mano, e era muito difícil, velho. Era muito difícil. Eu vi uns cachorros lá, os pastores alemão e tal. E era só isso. Tipo, era você, um soldado ali, onde você, tipo, ficava matando nazista. Tipo, isso é caralho. E os bichos morriam, os bichos gritavam, tá ligado? E aquele negócio bem. E depois de um tempo, anos, né? Depois que você vai pegando mais experiência e conhecendo mais o universo de jogos, assim, você percebe que aquele jogo foi. Foi um dos primórdios, assim, dos jogos de primeira pessoa, velho. Tipo. É aquilo ditou regras ali pra frente, né? Exatamente, velho. Exatamente, mano. Pô, Wolfenstein, velho. Eu falava, caralho, mano. E depois eu joguei Doom. Né? Porque tava na mesma pasta lá. Tinha o mesmo. E eu pensava que era o mesmo jogo, só que com um demônio. Entendeu? Tipo, É, mas eu não. tecnicamente era É, mesmo. mas é, tecnicamente era. E na minha cabeça, sei lá o que que era aquilo. Era tipo um mod, sei lá. Pra mim era o mesmo jogo. E a mais experiência era. Era de fato a mesma, só que com a skin diferente, tá ligado? E, porra, e dali. Aí eu joguei um parecido também, que era o Quake, né? Também da ID. Era mesmo jogo, os três é o mesmo jogo. Exatamente. Só que com alienígena, tá ligado? Só que o Quake era com alienígena. E despertou uma paixão ali por jogos de tiro em primeira pessoa, né? Tanto que quando você ia jogar outro. O Medalha de Honra, por exemplo. Você estranhava, assim. Você achava que era uma coisa mais simples. Apesar de ter uma história mais intensa, um pouquinho. Você via a mecânica mais simples, entendeu? Tipo, era você que jogava, tipo, Wolfenstein, jogava Doom. Você ia jogar um Medal of Honor. Você falava, caralho, tipo, isso aqui tá de boa. Você tem que jogar isso aqui. É. Joga isso aqui, né? Tipo, porra, foda, velho. Você falou de computador de Windows antigo. Depois que eu saí do Master System, que ele parou de funcionar, ou sei lá, eu cresci e não suportava mais o controle no plano. Eu não saí desse mundo, tá ligado? E eu fiquei muito, muito indo atrás de revista, eu queria ler sobre, eu queria conhecer sobre. Sim. E aí, eu comprava muita revista com CD. Ah, eu também fazia isso, mano. E vinha E várias aí, demo. várias demos. E aí, o meu tio tinha um computador com discador. O irmão do meu pai. Ele tinha um computador com discador. E aí eu pegava os CDs e ia lá jogar. A gente jogou muita coisa naquele computador. Caralho, Nossa, velho. aquele computador tinha muito jogo. Ali eu joguei o primeiro. Duke Nukem, não. Duke Nukem era foda também, mano. Duke Nukem. Duke Foi ele que Nukem era eu joguei o foda. É, a mesma primeiro. pegada também É, eu joguei um dos jogo de outros. carrinho que eu não sei o nome. Quer dizer, não lembro não, né? Eu não sei o nome. Mas era muito divertido. A câmera era tipo de perspectiva. E a pista ia andando assim, tá ligado? É como se a pista fosse uma PNG, bem Ah, tá pixelada, ligado. obviamente. E a câmera ia acompanhando o seu carrinho, que era um sprite, assim, sabe? Tipo, desenhado de seis lados, assim. Caralho. Seis? Não, oito lados. Um de cada ponta, assim. E aí dava a impressão de que seu carrinho virava, esse tipo de coisa. E era uma pista de corrida, e era muito difícil. Aquele jogo era muito difícil. Não sei se é porque eu era muito novo, mas aquele jogo era muito difícil. E aí veio. Isso é clássico. Tá? Isso, querendo ou não, a indústria pode dizer o que quiser, entendeu? Mas isso tá na história dos videogames, que foram os jogos, os CD-ROMs dos jogos não, CD-ROM dos jogos do McDonald's. Ah, eu acho que eu já cheguei a pegar alguns, mano. Mano, Tipo, que eu tinha um. vinha de brinde, né, no negócio. Isso, eu tinha um, chamava O Shake Sumiu, que era aquele bicho roxo. Que tem uns bração assim, que é gordão. E eu joguei muito aquele Shake Sumiu, mano. Nossa, eu passei. Enquanto o povo tava em Carmen San Diego, tá ligado? Eu estava em O Shake Sumiu. Caralho. E era basicamente a mesma proposta do Carmen San Diego, tá ligado? Que era um personagem que tá desaparecido, você tem que achar ele de alguma forma. E aí tinha várias dicas pelo mapa, coisas para você resolver, problemas matemáticos e sabe, tipo, mini desafios até você achar o Shake. E era muito legal, tá ligado? E muito Shake Sumiu. E tem mais um também. Do McDonald's também? Não, não do McDonald's. Tem um outro jogo Eu lembro que eu do joguei. Gugu, lembra daquele do Gugu lá, Grand Prix lá? Você tinha que fazer umas Nossa, não. entregas. Você tinha que fazer umas entregas. Ô, mano, entrou pra história também. A indústria tem que aceitar também, cara. É sério, é um jogo do Gugu, mano. De encomenda. Você tinha que fazer umas encomendas no carro lá e tal. Tipo, era febre na quebrada esse jogo. Pô, tem um jogo do Gugu, mano. O bagulho é mó chave. Puta, era foda. CD-ROM também, mano. Nacional aí. Outro que eu jogava muito, além do Show do Milhão, né, já que a gente falou do Gugu, Nossa, Show do Milhão tem o era Show do foda Milhão. também, mano. A família inteira Tinha. parava pra jogar. Tinha um. Mano, eu não lembro o nome. Eu acho que o nome é esse. Mas ele é muito antigo, ele chama Crazy Taxi, eu Crazy acho. Taxi. Puta que pariu, velho. Muito foda pro Dream, do Dreamcast. Joguei no É isso. Dreamcast. Primeira vez foi Isso. no Dreamcast. Do Dream... Acho que é do Dreamcast. E tinha pro Sega Saturno também. É, então. Era isso Nossa, mesmo. espetacular, mano. E Putz, aí. você tinha um tempo pra fazer a viagem com as pessoas lá, fazer umas voltas, Isso. Aí uns altos você muito batesse louco. demais o carro, ficava só o chassi do carro, assim. Pode crer. Era muito bom, era muito bom. Eu perdi muito E tempo. Ele foi se outro. perdeu o gênero assim, né? Esse gênero, esses jogos dessa pegada. Um Vigilante, não sei se você chegou a jogar Vigilante no Play 1 também, mano. Óbvio. Nossa, cara, tipo, porra, eu sou louco. Maluco pra um remake ou um novo Vigilante, velho. Não sei o que aconteceu, velho, com isso. Tá ligado? Eu acho que o E aí. mais recente do gênero era Twisted Metal, que eu acho que saiu. Twisted Metal, exclusivo Isso, PlayStation. isso. Até hoje é exclusivo PlayStation Twisted Até Metal. hoje essa porra, né? E aí eu joguei Crazy Taxi, jogava o Show do Milhão. E jogava. Caralho, tem mais um, mano. Tem mais um. Tipo trash assim também? Não era trash, mano. Não, foi só esses mesmo. Não tem mais. Deixa pra lá. E aí depois de jogar no computador do meu tio, o meu outro tio, que era o dono do Master System, tinha um PC que rodava certas coisas. Ah, que legal. Então, e ele era uma pessoa consciente, entendeu? Porque se eu tivesse no lugar dele hoje em dia, eu faria a mesma coisa. Ele jogava no computador dele Max Payne 1. Nossa, velho, meu Deus do céu. E ele não me explicava sobre o jogo, entendeu? Não falava pra mim sobre o jogo. Eu só assistia ele jogar e eu não entendia, entendeu? Mas ele era uma pessoa consciente e não contar para seu sobrinho que eles estão jogando o jogo sobre atirar em pessoas e uso de drogas, entendeu? Exata, Valquíria. Sonho de consumo de qualquer usuário de entorpecentes. E aí a partir dali, mano. Eu comecei a assistir ele jogar. Eu não tinha videogame, né? Minha opção era assistir ele jogar. E aí ele começou a jogar um jogo que era um. Ou da minha perspectiva, tá? Da minha visão. Que eram uns bonequinhos. Que ele clicava nos bonequinhos assim. E ele botava os bonequinhos para brigar com outros bonequinhos. Caralho, tipo. Só que os outros bonequinhos não eram iguais a ele. Era tipo uns esqueletos. E eu ficava, que interessante. E aí eu ficava olhando e um dia ele levantou. Perguntou pra mim, você quer jogar? Aí eu falei, quero. E aí ele me colocou pra jogar. E ali, Caralho. mano, foi quando virou a chave pra mim. Porra. Foi quando virou a chave pra mim, que foi no momento em que ele me botou pra jogar Warcraft 3. Nossa, velho. Dali Porra, pra ali mudou frente. sua vida. Superou Aí qualquer dali trauma. foi. Dali pra frente, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer na minha vida, entendeu? Jogar Caralho, videogame mano. e aprender sobre aquilo, entender sobre aquilo E criar, mano. e criar. Porque na verdade, para mim, o Warcraft 3 foi a porta de entrada do meu desenvolvimento. Porra, que foda, Porque velho. eu saí do computador do meu tio. Que eu já era um pouco mais velho, já tinha o quê? Já tinha uns 14, 15 anos. E fui pras Lan House. E na Lan House que eu tinha, não, na Lan House que eu ia, tinha Warcraft 3. Porra, velho, pode crer. A maioria das lan houses tinha Warcraft 3, mano. Entendeu? E ali eu comecei a mexer no Word Editor do Warcraft 3. Pode crer. Então ali foi o pontapé inicial para eu começar a O produzir. LoL surgiu dessa porra, né, mano? Então, e isso é uma parada muito engraçada, né? Como Sim. Foi um mod de Warcraft 3, mano. Surgiu o League of Legends. Não, Não tô foi? confundindo, é o Dota. Ah, o Dota, verdade. Ô, caralho, pode crer. Isso ah, o MOBA. Surgiu o MOBA, vai. Vamos fugir. Então, isso que é engraçado. É. Porque existiu o RTS. Sim. E do RTS, da Blizzard, do Warcraft 3, daquela engine, porque o Warcraft 3 acabou se tornando uma engine. Uhum. É, surgiram outros gêneros de jogos. Sim, mano. Certo? É, tanto que a gente tem hoje em dia o MOBA. Sabe? Sim. Tipo, o MOBA é claramente, claramente originário. Não tem discussão. É isso. Entendeu? Com certeza. Se não fosse o Warcraft 3, não existiria. Exatamente. Não existiria o ROM, o falido ROM, né? O Dota, o League of Legends. Sabe? Tudo quanto é gênero de MOBA veio de Warcraft 3. Sim. Entendeu? E eu marco como início da minha vida nos videogames Warcraft 3. Puta, que foda, mano. Quando o meu tio, que era o dono do Master System, deixou eu ter contato com Warcraft 3. Então, talvez eu deva muito a Blizzard por isso. Entendeu? Grande e tô Blizzard. Polvoroso pra jogar o remake agora, obviamente, porque foi basicamente o primeiro jogo da minha vida, Warcraft 3. Que Warcraft 3 foi o jogo que eu joguei entendendo o que era um jogo. Entendeu? O que eu precisava fazer e eu me entendendo como pessoa. Oh, que foda, velho. Os desafios ali, as estratégias. Isso, então, tipo, pra mim o Warcraft 3 foi um marco. Eu acho que é um marco. É o ponto 1 da minha. Não vou dizer o ponto 0, porque o ponto 0 foi o Master System, mas foi o ponto mais importante pra mim. Porque dali pra frente eu passei anos mexendo com o World Editor e aprendendo a programar na linguagem deles lá, ou usando o Trigger, sabe? Oh, desenvolvendo um mapa. E ali pra mim foi o início de tudo, assim. Sim, oh, mas foi muito bom você ter falado de Warcraft 3, porque olha que bagulho maluco, porque não só surgiu um outro gênero de videogames, como foi o MOBA por causa de Warcraft 3, mas, mano, chega a ser uma coisa tão mais insana que não teria que os próprios FPS abraçaram elementos do MOBA, que é um derivado de Warcraft 3, tá ligado? Uhum. Tipo, hoje tem um Overwatch que tem elementos de MOBA e é um tiro de primeira pessoa, tá ligado? Uhum. Aí, na verdade, eu acho que Warcraft 3 e o editor de mundo do Warcraft 3 abriu uma porta que não existia no mundo dos games. Que foi a porta do desenvolvimento de engines. Sim, mano. Porque o Warcraft 3 dava ferramenta. Obviamente já existia anterior dele o Game Maker, já existia o RPG Maker, já existia várias outras engines. Sim. Certo? Só que o Warcraft 3 foi quando isso estava aberto para o público. Sabe? Era fácil desenvolver no Warcraft 3. Sim. Entendeu? E aí que surgiu a vontade. Não surgiu a vontade das pessoas desenvolverem, mas surgiu a abertura dos portões para quem quisesse desenvolver. Sim, e deixava você testar já o que você criou ali, né, velho? Uhum, puta, muito isso. Foda. Um clássico que tinha muito disso, mas foge já saindo dos RTS e RPGs, era Ludge Runner. Não sei se você já ouviu falar desse jogo. Não. É um jogo que você faz buraquinho no chão para os bichinhos cair e tem que passar de fase. Ele deixava você criar seus níveis, né? Um jogo bem, bem clássico. Onde você podia jogar seus níveis depois, mesmo que impossíveis, tá ligado? Tipo, isso era muito foda. Tony Hawk, Pro Skater também tinha, né? O lance Sim. de você criar seus níveis também, criar suas fases com um monte de loucura. Isso faz falta hoje, sabia? Tipo, jogos com essa mecânica de criação, assim, que deixa você testar, né? Eu acho que o mais presente hoje, voltado pra criação, que movimenta uma comunidade aí, é o Minecraft, né? Eu diria mais. Mario Maker. Mario Maker. Mario Maker, porra, velho. Eu nunca joguei, mas é uma referência também. Voltada pra criação, assim. Isso é uma parada muito louca. Porque Mario Maker é uma engine pra fazer mapas de Mario. Sim, foda pra caralho, velho. Entendeu? E isso é uma parada muito louca. Mano, tem uns projetos bizarros. Esse foi o ponto da minha vida. Quando eu me vi desenvolvendo mapas para Warcraft 3, quando eu desenhava no papel e escrevia o que, que era pra ser, o que, que ia fazer, o que, que aqueles símbolos que eu desenhei significavam, e desenhava o mapa inteiro, que eu falei, mano, eu acho que eu quero desenvolver esses mapas e eu quero compartilhar eles. tá ligado? E hoje em dia eu tô nessa, mano, de, tipo, pegar referências e tentar colocar em Unreal pra tentar soltar alguma coisa, entendeu? Desenvolver essa criatividade. E a faculdade tem me ajudado nisso, entendeu? A como desenvolver o processo criativo e o que produzir primeiro, o que produzir depois. Então, eu acho que o que me fez desenvolver, assim, da minha carreira foi o Craft 3. Apesar de ser algo extremamente nostálgico, quer dizer, é atualmente... como é que é, cara? Qual é a palavra? Atualmente, isso. É... ser um jogo que vai ser remasterizado e vai te dar novas experiências. Sim, e falando de Warcraft 3, eu nem sei se precisaria ser remasterizado, porque o jogo envelheceu muito bem, cara. Então, precisa, porque o jogo, ele... não te dá resoluções de Full HD. Ah, sim, não, nesse sentido, sim. Eu falo na parte de mecânica mesmo, gameplay, tá ligado? Tipo, ah, sim, o jogo é perfeito, né, cara? Tipo, é perfeito. Warcraft 3 é perfeito. Mas eles vão remasterizar por causa de gente que nem eu, entendeu? Aham. Sim, e sim. Vai comprar e vai... Ah, com certeza. Com certeza. Eu vou comprar também, pode ter certeza. Mano, é o remaster que eu tenho esperado, tipo, assim, de... Sim. E muito, muito, muito, muito, muito tempo. Puta que foda, velho. Puta que foda. E tem um outro marcante aqui que já é de uma outra fase que eu peguei. Eu não joguei no Super NES e eu vim jogar no Game Boy. É o The Legend of Zelda Link to the Past. Porra, velho, que jogo era aquele? Minha mãe me deu R$40, eu não me lembro, eu não me esqueço disso até hoje. Eu não me lembro. Eu não me lembro, é foda. Eu não me lembro, é foda. Tipo, ela falou assim: vai lá, compra lá uma fitinha pro seu Game Boy lá, vai. Beleza, fui no Shopping Popular de Adema, né? Cheguei lá, tinha um, acho que era o Tony Hawk Pro Skater 3 e o The Legend of Zelda Link to the Past. Eu fiquei, caralho, né, mano? Joguei o Tony Hawk no Play 1 do meu primo e... E agora? E agora, mas tem esse aqui que tá interessante, né? Porra, levei o Zelda. Velho, joguei. E o foda do Zelda é que o jogo não te fala nada, tá ligado? O Link to the Past. Tipo, começa, você acorda, tem alguém pedindo socorro e você sai no mapa. Mano, não tem nada que indique o caminho, tá ligado? Você só vai, mano. Você só vai, só vai, só vai, só vai. Começa a jogar uns matinhos lá, do nada você cai num buraco, dá numa caverna lá, você encontra um cavaleiro e consegue sua primeira arma, seu primeiro escudo. E mesmo assim o jogo não te conta nada. Tipo, você vai descobrindo isso, tá ligado? E o foda é que... Olha só, que aí já vem a questão de um trauma já. Porque eu joguei. Eu joguei, joguei, joguei. Fui liberando várias coisas lá e tal. E acabou a pilha do meu Game Boy. Eu falei, pô... Foda, não, tinha salvado. Só que quando eu liguei, meu save tava, tipo... apagado, tá ligado? Ixi, corrompeu. É, não. E não salvava. Porque a fita já era velha, o cartucho. Já era velho, então a bateria já não tava, tipo, salvando, tá ligado, os bagulhos. Então eu tinha que jogar, como eu não tinha carregador, até chegar num ponto que descarregava e eu não podia mais continuar, cara. Eu não zerei o Zelda por causa disso, até hoje, mano. E o bom de Zelda é que o que eu acho foda, eu acho que foi o único Zelda que eu joguei mais foi o Link to the Past. Mas o que eu acho foda é que quem evolui não é o personagem, tá ligado? É a gente, mano. E eu percebi isso devido a... Eu repeti várias vezes as partes que eu já tinha passado. E não é uma arma mais forte que você encontra que vai te deixar mais foda. Ou a progressão do seu personagem em si que vai te dando mais skills, nem nada. Não, é só a sua habilidade e a sua maneira de encarar o jogo, tá ligado? Que muda em Zelda, mano. Tipo, o máximo que você consegue é um coraçãozinho a mais ali, pra você tomar mais dano, mas não tem nada de evolução como tem nos RPGs, tá ligado? Cara, tipo, chegou a ser poético. É foda, mano, mas é bem isso mesmo. Tipo, a gente aprende muito mais com Zelda, assim, do que você pensar em evoluir o Link, tá ligado? Tipo, é foda, é uma coisa meio única de Zelda isso. Eu sou louco pra jogar o Breath of the Wild lá, só que não confio nesse emulador ainda, mano. Tipo, a última vez que eu tentei configurar ele aqui, eu tive uma dor de cabeça de uns 15 dias, mais ou menos, e não consegui fazer funcionar. E olha que a última vez que eu tentei, eu tava com o Ryzen já. Não sei se eu não consigo, se eu não consegui, sei lá, se eu sou burro pra configurar essa porra, mas... Ah, um dia vai. Tá aí uma coisa que eu acho que eu pulei, tá ligado? Uhum. Eu nunca joguei... Quer dizer, falar que nunca joguei é errado. Tá mentindo se eu falar isso. Mas eu nunca tive um portátil. Caralho, você nunca teve um portátil? Eu nunca tive, mano. Portátil, eu nunca tive um console da Nintendo. Porque eu fui do Master System pro PC. Uhum. Do PC pro Play 1. Do Play 1 pro Play 2 e do Play 2 pro PC. Caraca. Então eu nunca tive um console da Nintendo, eu nunca tive um portátil, entendeu? Eu tive durante alguns dias, que era de um primo meu, ele me emprestou, uhum. Tinha um jogo de rally da hora, Tony Hawk, blá blá blá, que era o Game Boy Advance. Ah, então, foi o meu favorito, mano. Tipo, então, mas eu não tive isso, então tipo, referência de Zelda, sabe, referência de Mario, referência de, sei lá, mano, jogos da Nintendo. Tá ligado? Eu não teve. Eu não tenho, sabe? Mano. Não sei. Não, cara, sei se é porque. Baixa o emulador de 64 e joga Mario 64. Tipo. Então, aí o que que acontece? Agora que você falou do emulador de 64, tem uma parte da minha história que envolve esse emulador de 64. Puta que foda. Que foda. Esse meu tio, que me apresentou Warcraft 3, ele tinha um emulador de 64 no computador dele. Show. Eu não esqueço o nome. Porque eu pesquisei e nunca mais achei. O nome do emulador era Project 64. Show. E ele tinha um jogo de snowboard. Nossa, do caralho. Mas não era snowboard, tipo, pessoas. Era tipo uns bonequinhos fofinhos, assim, tá ligado? Pra criança mesmo. Que aí dava pra fazer umas manobras, tal, não sei o quê. E aí, depois de grande, eu fiquei, mano, que é jogo de snowboard do Project 64? Era o Snowboard Kids, mano. Snowboard Kids. Você tem certeza? Tenho quase certeza absoluta que é, cara. Depois você joga no Google aí. E aí... Eu vou jogar agora. E aí o... E aí eu cacei esse Project 64, mano. E eu não achava, velho. Eu não achei assim... Sabe? Tipo, e eu fico... Mano, que jogo de snowboard era aquele, mano? Caralho. Calma aí, agora... Ah, Snowboard Kids. É, Snowboard Kids. Tenho certeza, mano. Tem que clicar, buscar na web. Enfim, e aí eu tenho essa vaga lembrança de jogar emulador 64. Cara, e tinha um de snowboard foda no 64 também, que era aquele 1080 graus. Não, não era esse. Esse 1080 graus também era foda, mas esse 1080 graus já era com mais profissional, assim, e tal. Agora esse com personagenzinhos aí e tal, eu tenho quase certeza que é o Snowboard Kids, mano. Eu acho que tinha até o 2. É mesmo. Tenho quase certeza que é. Nossa, é os dois. Nossa, Snowboard Kids 2, velho. É o 2. O 2 era, caraca, foda pra caralho. Era muito foda esse jogo. De revelar um segredo da minha infância aqui, puta, mano. É por isso que é foda. Snowboard é da hora. Kids, por isso é esse que... jogo mesmo. É, cara, Snowboard Kids 2, um dos melhores snowboard do BA4. Muito Nossa. Foda. Muito foda mesmo. Snowboard Kids 2. Caralho aí, João. Enfim, aí eu jogava Snowboard Kids 2 no Project 64, e anos depois eu fui procurar o Project 64 pra baixar e eu não achei, tá ligado? Eu sei que ele tinha uma lista gigantesca de jogos. E aí, depois que ele de tanto ele jogar o emulador de 64, ele comprou um Nintendo 64. Porra, que foda. E aí a gente começou a jogar o quê? GoldenEye. GoldenEye 007. Marcou também, marcou, e é referência dos FPS até hoje, né, velho? Puta que pariu. É, e aí a gente começou a jogar... Merece um remake. Merece. Os jogos que... É que eu não sei na mão de que empresa que tá o nome. GoldenEye, o nome James Bond é o 007, sei lá, enfim. E aí eu lembro de alguns jogos que a gente jogava. Tinha um de carro que a gente jogava, que uma das últimas fases era no espaço. Ih, caralho. E um dos carros bônus, quer dizer, tinha dois carros bônus. Tinha um que era um taco, que tinha rodas, okay. E o outro era o N da Nintendo, que tinha rodas. Aquele N 3D, assim, sabe? E era um carro, o N da Nintendo. É, tinha rodas, era um carro, Tinha quatro rodas, era um carro, não era uma moto. Caralho. E tinha um outro jogo, que era o Mortal Kombat. Então eu lembro de jogar esse jogo de carro. O primeiro Mario 3D, como é que era o nome dele? Super Mario 64. Primeiro Mario 3D, marcou a história dos jogos 3D de plataforma aí. Isso aí. Aí tinha o Mario 64, tinha esse jogo de carro e tinha o Mortal Kombat. E tinha o GoldenEye, esses quatro jogos. Uhum. E aí, como console não era mesmo, eu jogava muito, tá ligado? Então eu só tenho essa vaga lembrança de jogar com o meu tio. Esses jogos, com aquele controle horrível do 64. E essas lembranças que eu tenho antes da geração PlayStation. Caralho, nossa, tipo, mas porra, velho. Muito foda, mano. Tipo, só jogão. O 64 é, sei lá, mano. Eu acho que se não fosse o Mario 64, não existiria muita coisa que tem hoje também, sabe? Na parte do 3D, assim. Da perspectiva. Não, ele marcou a história ali, velho. Né? A Nintendo só com cartucho, né? Com cartucho. A Sony tava com CD já. Tava bem avançada em tecnologia, né? É, então. É que tem aquela história toda por trás, né? Então, uhum. Sim, tá sim. Passada de perna com a Sony. Então. Sim, pode crer. Tem essa história polêmica. Mamilos. Foda. E, ó, avançando da... Continuando no meu portátil, eu joguei um jogo de Game Boy Color no meu Game Boy Advance. Que pra mim era. Eu não sabia diferenciar direito os cartuchos, tá ligado? Então quando eu ia comprar cartucho, eu comprava, mesmo que seja da plataforma anterior, eu comprava e foda-se. Porque pra mim era tudo igual. E eu joguei o Pokémon Red, mano. É, tem outra referência que eu não tenho, mano. Mano, caralho. Eu não entendo nada de Pokémon, velho. E eu achava que era um game baseado no anime, tá ligado? Que eu assistia. E por isso que eu comprei. E depois eu descobri que é o contrário. Tipo, o anime é baseado na porra do jogo. É, revelações. Tá ali, eu fiquei, caralho, não acredito nisso. Eu fiquei, tipo, porra, perplexo. E o foda do Pokémon, que foi de fato a minha primeira experiência com um RPG. Tipo, sabe, com um elemento de RPG, tipo, batalhas em turno. E você evoluir a sua criatura ali e tal. E eu jogava aquilo sem noção nenhuma do que era um RPG, entendeu? Tipo, você tinha uma escolha. Você começava no jogo, você dava o nome pro seu personagem e você tinha que escolher entre três pokémons, né? Aí você escolhia aquele e você treinava aquele, você ia descobrindo habilidades novas dele, você ia evoluindo ele e chegava num ponto da evolução dele que ele se transformava. E você aprendia tudo aquilo na raça mesmo, sem tutorial, sem nada, tá ligado? E tipo, você aprendia que um pokémon de água tinha vantagem contra um Pokémon de fogo, assim, tipo. É, você meio... criança ficava vendo. É, porque você é criança. É meio óbvio hoje, mas como criança você se sentia foda pra caralho de ter descoberto isso. Né? Aí você tinha lá seu Magikarp. Isso. Inútil, né? O Magikarp inútil. É, aí depois de repente o Magikarp virava uma serpente do oceano. Você, é, fala, mano, você falava, caralho. O Magikarp morreu e ele foi substituído por essa cobrinha. Pode crer. Pode crer, mano. Tá ligado? E, porra, é muito engraçado quando você fala. E o grind é foda do Pokémon, mano. Você tinha que ficar no grind fudido, mano. É muito engraçado relatos de como a gente descobriu, como é que a gente descobria as coisas quando a gente era menor. Sim, mano, sim, isso é da hora. É uma parada muito louca. Eu joguei no Play 1, só pra. É porque é um paralelo, tá? Sim, sim, depois, não, você já continua. Era um paralelo que eu joguei Digimon World. Digimon World, ó, bom. E Digimon World era uma parada muito louca, porque eu era novo, entendeu? Não era tão novo, não era criança, mas eu ainda era novo. Tinha meus 11, 12 anos. E Digimon World era você treinar o seu Digimon o tempo todo. Sim. Era você treinar. Até, mano, você fala, caralho, eu não suporto mais esse jogo. Cansei. Eu tô fazendo outra coisa. Cansei. E aí você ia lá pra caverna e morria pro bicho que tava lá. E você ficava, mano... Só a vida parava de ter sentido. Como assim, velho? Eu tô há 12 horas treinando essa bosta desse Digimon. E agora você vai me dar um Digimon que nem perna tem. Caramba, não tem braço, só tem as anteninhas, velho. Por que que esse Digimon, que esse Digimon tá fazendo aqui? Sabe? Tipo, e você ficava, mano. E aí você fala, não, vou treinar ele muito agora. Aí você treinava ele muito, aí sei lá, ele evoluía, tá ligado? E aí você ia lá pro bicho da caverna, agora eu mato. E morria pra ele de novo. não fazia o menor sentido, velho. Essa é uma das minhas frustrações. Com... Me frustra mesmo, mas você conseguiu matar depois? Hã? Você chegou a conseguir matar? Então, aí o que que eu fiz? Eu jamais cresci, falei, vou baixar o emulador do Play 1 e vou jogar Digimon World de novo, porque agora eu sou um ser superior. Agora eu sou um pro player. É, entendeu? Agora eu sou pro player de Digimon, vamos jogar Digimon. Aí eu treinei, mano, mas eu treinei demais. E dava comida pra aquele bicho cagava e limpava, tá ligado? E, mano, aí eu fui na caverna, mano, e eu falei, é hoje, velho. E eu morri de novo, velho. Caralho, Eric, mano. E aí eu nunca mais quero tocar em Digimon World na minha vida. Entendeu? Nossa, velho. Tipo, traumatizou pra sempre. É, os meus amigos falavam, não, vamos jogar Digimon World. Que Digimon o quê, mano? Mano. Para que negócio. E os caras achando que Dark Souls é difícil. Mano, era muito difícil. Era muito difícil, mano. Caralho, velho. Puta que pariu. Não, no Pokémon, só pra terminar a experiência assim. Eu aprendi de fato o que era um game de RPG antes de Final Fantasy mesmo, que Final Fantasy foi outro que marcou assim na minha história com os RPGs. Mas o fato da exploração também era foda, porque o jogo não te dava informação nenhuma. E você ficava na exploração ali, evoluindo o seu Pokémon, e você chegava numa parte onde tinha uma barreira. Aí eu não sabia inglês, né? Até hoje eu não sou expert em inglês, não manjo, tipo, fluente falar inglês. E aí o carinha falava, sei lá, o quê? Você não pode passar aqui agora. Tipo, eu falava, carai, como é que eu vou passar pra lá? Aí eu ficava, mano, andando e lutando. Aí eu descobri uma nova área onde dava pra um mestre Pokémon, às vezes, que eu duelava com ele, eu ganhava uma insígnia, e quando eu voltava pra falar com aquele filho da puta que tava me bloqueando, ele já tinha aberto o espaço ali e eu conseguia passar, tá ligado? Eu falava, caralho, então quer dizer que eu fiquei 3 dias pra descobrir que eu tinha que pegar primeiro uma insígnia pra passar pelo... pra aquele cara que não tava deixando eu passar. Provavelmente não era nem insígnia, você pegou um negocinho, você pegou um negocinho e agora eu consigo passar. É, já era, e você passava, tá ligado? Você descobria isso sem entender o que tava acontecendo, tipo, isso era muito foda, tá ligado? Quando você é mais novo, principalmente, é muito legal olhar pra trás, mano, essas coisas, falar, mano... Sim, velho, nossa, é muito foda. Véio, que eu insisti milhões de horas naquele jogo, tá ligado? Pra conseguir... ganhar o negocinho e eu vi o cara deixar eu passar, velho. Só pra ter a sensação de conseguir passar, tipo, pô, aí passei, caralho, passei. Eu nem sabia que era aquilo ali, tá ligado? Aí eu passei, sei lá, 7 horas pra passar aquilo ali, aí eu desliguei o console e perdi tudo, velho. Não tava nem aí eu fazer de novo, quem será divertido, tá ligado? Pode crer, mano. Pode crer, hoje a gente não tem mais saco, tá ligado? Não, hoje em dia as pessoas não tem tanto mais saco se o jogo não dá checkpoint no momento que você vai desligar ali, você já fica puto. Não, hoje em dia se não salva na nuvem, mano, é motivo pra não comprar. Exatamente, nossa, verdade. Se não salva na nuvem, você fala de jogo lixo. Jogo bosta, não tem suporte pra salvar na nuvem, é bosta. Não, que isso, para. Nossa, pode crer. E antes você tinha que concluir uma fase inteira pra conseguir dar um checkpoint. Ou, às vezes, concluir um mundo inteiro. Que nem no caso de Donkey Kong Country. Você não chegou a jogar porque você não tinha console da Nintendo. Mano, Donkey Kong Country tinha que jogar pra caralho até chegar no ponto que você salvava, tá ligado? E se você desligasse o videogame ali, você ia tomar no seu cu e ia voltar a fazer tudo de novo. Ai, cara, era foda. Tinha game over, mano. Você liberava o mundo todo lá, tá, os caras tudo e morria, perdia tudo. Tipo, tudo que você fez, perdia. Era se foda. Você pensar pelo lado bom, eu nunca tive esse problema, entendeu? Porque o que aconteceu? Eu fui do Master System pro PC. Ah, então você tinha o F5 ali que salvava e o F9 que carregava. É, eu tinha save state. Aham, save state sempre teve. Entendeu? Então, do PC eu fui pro Play 1. No Play 1 eu tinha o Memory Card. Memory Card, isso aí, eu ia falar cartão de memória, quase a mesma coisa. É, então, eu já tive essas frustrações nos consoles de cartucho que tinha que jogar ali até, ou descobrir um password. Às vezes o jogo chegava em determinado ponto que ele te dava um código, que se você colocasse aquele código no menu inicial, você ia diretamente pra aquela fase. Isso, tipo, porra, era foda, você tinha que ficar anotando no papelzinho, quando a sua mãe ali passou o quarto, às vezes jogava tudo fora, você ficava, porra, caralho, meus passwords. Meus passwords. Puta, você jogou fora, mano, e agora? Tem que comprar revista agora pra descobrir. Tá ligado? Porque eu não tinha internet. Não era, era difícil a internet também, mano. Você conseguir informação na internet, assim, tal. Era, mano. E era discado, né? Telefone, e era discado. E era discado a internet, mano. Kbytes, velho. Puta, era foda, frustrante. Ah, mano, uhum. Mas foi uma época muito incrível. Aí depois, presta atenção, eu pulei uma parte. Eu não fui do PC pro PlayStation. Eu fui do PC pro Polystation. Eu tive o Polystation também, caralho. Toca aqui. Mano, mano. Puta que pariu, cara. Então você teve um console da Nintendo, rapaz? Você falou que não teve um console da Nintendo. O Polystation. O Polystation, na verdade, é um Nintendinho. O Polystation, na verdade, ele é o primeiro Nintendo. Você teve um console da Nintendo. Você tá destruindo meu passado. Eu não tô destruindo seu passado. Você falou um tempo atrás que não teve um console da Nintendo e revela que teve um Polystation. O Polystation é um Nintendinho camuflado. Não, mano, mas se o Nintendinho tinha o jogo do tanque? Tinha. O jogo do tanque tinha o Circus também. Você jogou o Circus? Não. Que você controlava um palhacinho em cima do leão e ficava pulando no círculo de fogo? Não. Não? Perdeu. Mas eu lembro. Nossa, eu tenho uma história do dia que eu quase roubei uma fita de Polystation. Por que que eu quase roubei uma fita de Polystation? Eu era muito pequeno. Meu pai tinha comprado o Polystation pra mim. E a gente foi no centro de São Paulo comprar a fita do Polystation. E aí a mulher falou assim, ó, tem essas duas fitas aqui, qual que você vai querer? Aí eu peguei as duas fitas, eu olhei as duas fitas e falei assim, vou ficar com essa. Meu pai tava pra mim, né? Falei, vou ficar com essa. E coloquei a outra em cima do balcão. Que eu ia ficar com a outra. Né? Uhum. E aí a mulher pegou a fita que tava em cima do balcão, colocou no saquinho e entregou pro meu pai. Ah. E aí, nessa, eu falei pro meu pai, não é essa aí não, é essa daqui, ó. Que tava na minha mão. Aí ele falou, meu, você quase roubou a fita do Polystation, meu, e devolveu a sacola pra mulher, entendeu? Mas eu nunca esqueço essa cena, tá ligado? E eu lembro que essa fita era uma fita que vinha vários jogos, vários. Sim, sempre vinha vários. Aquela fita que ela botou no saquinho vinha um jogo só, mas é que eu tava segurando vinha vários. E essa fita, ela não era da mesma cor das outras fitas, ela era amarela. Isso, amarela, caralho, nostalgia total agora. Ela era amarela. Eu não esqueço disso, de segurando uma fita, acho que era cinza ou preta, e a fita amarela. E eu criança, muito provavelmente escolhi a fita só porque ela era amarela. Eu nem sabia que eu tava escolhendo. Caralho, que foda. E aí nessa fita tinha... Nossa, mano, lembrei. No Master System, eu joguei um jogo do Papa Léguas e Coyote. Nossa, bom, mano. O outro jogo que eu tinha. Enfim, voltando. E aí nessa fitinha amarela, ela tinha o jogo do tanque. Tô ligado, dos tanques. Eu não lembro. Era um Battle Royale o negócio. Era um Battle Royale, tá vendo? Eu lembro desse jogo, era foda. Aí, ó, tá vendo? As origens do Battle Royale. A gente já falou aqui a origem da Game Engine. O pessoal acha que nasceu no Arma 3, mas nasceu no Polystation. Nasceu no Polystation, mano. Aquele jogo do tanque, eu nem lembro o nome daquele jogo do tanque. Assim, jogo do tanque. Era jogo do tanque, eu também chamava de jogo do tanque. Vou fazer um jogo aqui, vou chamar de jogo do tanque. Até Tanks Game. Não. Tanks Game, nossa do caralho. Criativo. Oh, 100%. E aí, mano, eu joguei muito aquele jogo do tanque. Nossa, eu adorava aquele jogo do tanque, velho. Nossa, perdia dias e... Nossa, aquele jogo do tanque foi o jogo do tanque. Mas o Polystation foi a primeira coisa que eu pedi pro meu pai comprar e ele comprou errado. Porque eu pedi um Playstation. Obviamente, numa criança você pediu um Polystation. Exato. O Polystation é o tipo de coisa que você pede pro Papai Noel. Ai, caralho. Eu pedi um Playstation, ganhei um Polystation. Aquela coisa triste, você apertou o botão de sair, colocar o CD ali, cadê? Era cartucho. Eu sei, oxe, tá errado, mano. Aqui. Não faz sentido. Tá errado. Sabe, você tá feliz porque você tá ganhando um videogame, só que você tá triste porque não é um Playstation. Sabe, tipo, não é de CD, é de cartucho. Você fica, mano, como assim? E aí, quando eu era pequeno, eu não sabia direito. Então, toda vez que alguém falava alguma coisa, eu falava que eu tinha um PlayStation de cartucho. Entendeu? Sim, tipo, pô, é porque o meu é diferente. É, o meu é de cartucho. E as pessoas, como assim, de cartucho? E eu mostrava pra pessoas, é de cartucho mesmo, olha lá. O PlayStation dele é de cartucho. E aí ficou nessa, de eu ter um PlayStation de cartucho. Ai, foda. Porra, triste, hein, mano? É, então, tipo, triste, não... mas foda. Eu gostava do meu Polystation também. O Polystation não é Nintendo. É Nintendo. Não, depois... não é Nintendo, meu Polystation. É, você teve o Nintendo, aceita. Você teve o Nintendinho. Você teve o primeiro console da Nintendo, o Nintendinho, famoso. tá bom então. Camuflado com o Polystation. Ah, não tinha Pokémon, então não é Nintendo. Não tinha Mario, então não é Nintendo. Tá, mas você não tinha o cartucho, mas você poderia colocar o cartucho do Super Mario Bros. Lá e rodava. Será? Sim. Não, você tá brincando. Eu vou porque na verdade o Polystation era um clone, de fato, do Nintendinho. Tá ligado? Ele é um clone. O clone do Nintendinho não era o Famicom? Sim, o Dynavision. Dynavision. O Polystation, ele era mais barato. Ele era um clone do clone. Nossa senhora. Mas era o mesmo console. Entendeu? Ele era a pirataria da pirataria. A pirataria da pirataria. É, porque na verdade no Brasil, antigamente era só assim, o mercado de games no Brasil era 90% pirata, cara. Tipo, ninguém tinha jogos originais, assim. Até o pessoal da classe alta, ele até pirateava os jogos, porque não era acessível. A não ser com aqueles que iam pra fora, viajavam, traziam de fora e tal. Mas pra ter menos dor de cabeça, compensava... É você ter o console destravado, essas cópias, entendeu? Fazer a Dynavision, né? Sim, mas isso foi bom, porque falando das piratarias oficiais, no caso da Dynavision, que eram os projetos nacionais que eram comercializados em Casas Bahia e tal, eram oficiais, se não fosse a pirataria mesmo do camelô ali, do cara vendendo o jogo falso ou contrabandeado, não existiria o mercado de jogos aqui no Brasil hoje, por exemplo, entendeu? A gente não teria a Steam vendendo em real, por exemplo. Uhum. Foi a alta demanda que tornou isso tudo real, então nem dá pra criticar. Eu vejo às vezes o pessoal debatendo, criticando a pirataria e tal, os caras tudo aí, mas eu... Puf, se não fosse isso, cara, tá ligado? É que nem eu pego o exemplo de DRMs também, tipo, a CD Projekt Red mesmo. Os caras sem DRM vendeu pra caralho na Steam, tá ligado? Se você baixasse o jogo pirata, você não precisava nem fazer crack. É. Ainda tinha acesso às atualizações e às DLCs ainda. E mesmo assim o jogo vendeu pra caralho no Steam, mano. É, então. Eu... Pode dizer o que for, mas eu acho que a pirataria contribuiu muito. Principalmente no Brasil, certo? Pra difundir a cultura. Com o PlayStation 2 é o bom marco de pirataria. Sim. No Brasil. Nossa, mano, foi o console mais pirateado, velho. Sim. E... Tanto que a gente tem aí 10 mil versões de GTA V. 5 não, GTA 4. Entendeu? GTA 4 não. San Andreas. Vários mods, de tudo. Tem até o Goku. O Goku, você joga com o Goku, joga com o Sonic, joga com tudo. Joga com a Força Tática, com o Bop. Você joga com todo mundo, velho. A criatividade imensa. Pronto, minha voz tá restabelecida. Pô, tava vendo aqui, ó, tá dando 1h15 de gravação, mais ou menos, tá ligado? Eu acho que dá pra gente fazer uma segunda parte, mano. Acho que fica até mais tranquilo. Pode ser, você quiser. Eu faço tem essa primeira... também, tem sim. Eu faço esse início com a introdução e essa parte que a gente conversou agora. Uma primeira parte e a gente grava depois uma segunda parte, porque vai entrar os jogos do PlayStation 2 agora também e tal. Então tem bastante coisa que dá pra falar. Pra não ficar muito extenso, eu acho que 1 hora é um tempo legal. Né, de podcast, se eu cortar alguma coisa ou outra, acho que vai chegar em 1 hora, tá ligado? Ah, você que sabe. Acho que tranquilo. É, eu edito e upo esse parte, semana que vem a gente grava aí uma segunda parte. Beleza, mano. Se você que sabe, você que manda, você é o dono da mas, toda. Mano, que é isso. Mas obrigado, Érico. Sério, foi satisfação, cara. Satisfação demais. Imagina, tipo... mano, se você quiser me deixar como fixo, você pode ficar, entendeu? Não, demorou, com certeza. Sempre que tiver alguma coisa voltada, mas e principalmente dessa parte técnica e de tudo, né, cara? Tipo, você é o cara pra isso, entendeu? Tipo, nessa parte de jogos, assim. E agora você é criador, né, mano? Então pode ter certeza que eu estou no meu lugar de conforto, sabe? Eu posso falar porque eu tenho diploma, tá ligado? Sim, não só o diploma, mas o conhecimento de fato. Tipo, o diploma é o papel, vale mais o que você conhece, velho. Sim, sim. O que você conhece e o que você viveu nisso tudo, entendeu? E a gente, a gente compartilhando experiências, assim, é bom que sempre surge um feeling de alguma coisa, assim, né? Pode ter certeza. Lógico, mano. Porra, como é que eu ia saber que o nome da porra daquele jogo era Snowboard Kids, mano? Sim, mano. Ou que o primeiro Battle Royale, na verdade, tinha sido o jogo do tanque. Tá ligado? Puta que pariu, mano. O primeiro Battle Royale. Mano, era um jogo de snowboard pra crianças. É óbvio o nome, caralho. Snowboard Kids. Não, mas na hora que você começou a falar que era um jogo de snowboard com personagens, eu já lembrei do Snowboard Kids na hora. Mano, eu não fazia ideia, velho. Sim, eu joguei muito o 64, mano. Puta, sério. E tinha tudo isso. Killer Instinct de 64 era foda pra caralho também. Teve muita coisa boa. E não tinha pirata, hein, mano. Tipo, os jogos eram caros pra caralho. Até os contrabandeados. Até os contrabandeados eram caros. Era muito caro. Cartucho sempre foi muito caro, né? É engraçado, né, que essa parada da pirataria só pegou, basicamente, PlayStation 1 e PlayStation 2. Sim. Pega o Switch mesmo, absurdo. Eu queria muito ter um Switch, de verdade, mas inacessível, cara. É, então. Porque... Quer dizer, pegou Play 1, Play 2 e pega no PC. Sim. Né, porque hoje em dia não vale mais a pena você... Nem tem, né, destravamento pros consoles. Não tem. Mas não vale mais a pena você... Eu acho que pro Switch vai ter logo menos, porque falam que esse sistema da Nintendo é um dos mais vulneráveis que já fizeram. É, e sempre todo o console da Nintendo foi destravado. Nunca teve um que não foi. Né? Tipo, todos foram. Então acho que o Switch vai... Porque, mano, mas é absurdo, cara. Sério, de verdade. Eu sou louco pra um Switch, mas eu não vou pagar 300 conto num game, mano. Tipo, não, nem foda. Não dá, sabe? Não, não tem como, velho. Não tem, não, é impossível, velho. Dentro dos... Eu vou ser pai, porra. Tá ligado? Existe uma parada muito louca que vai surgir, você pode prestar atenção que isso tá começando a aparecer, que a gente não é dono mais de porra nenhuma. Se eu precisar esticar minha mão aqui agora, no hack, e pegar os três jogos que eu tenho aqui, mídia física, tá? Uhum. GTA 4, Borderlands Press Sequel e Unreal Tournament 2004. Esses jogos aqui são meus. Nossa, Unreal Tournament 2004, velho. Esses jogos aqui são meus. Sim. Nada tira isso de mim. Sim. Entendeu? Eu posso instalar isso aqui quando eu quiser. Quer dizer, se eu tiver um drive de DVD, obviamente. Eu posso instalar isso quando eu quiser. Eu posso jogar isso aqui quando eu quiser. Só que, quando você tem consoles muito portáteis, tipo os da Nintendo, ou que te dão, do meu ponto de vista, que é, entre aspas, uma liberdade de jogar como você quiser, você acaba ficando muito dependente daquilo ali. Por exemplo, você vai comprar um jogo... Você vai comprar um jogo na loja, certo? Você vai todo dia naquela loja pra ver se tem alguma promoção? Você não vai. Eu não digo numa loja tipo uma Steam, não digo numa loja tipo na Nintendo. Sim, uma loja Store. Mesmo. Uma loja mesmo. Você vai todo dia naquela loja pra ver se tem uma promoção no jogo? Você não vai. Até porque é muito difícil de loja fazer promoção. Não sei que seja uma GameStop da vida, mas tipo, ao mundo dos games, sabe? Você não vai. Tá ligado? E o que acaba aparecendo pra você é a loja do seu console. Quando você abre, quando você liga seu console, aparece ali a sua loja do seu console. Que nem a gente no PC, que quando a gente liga o PC, aparece lá a loja da Steam. Nossa, a loja do cara, né? Entendeu? Então, esse acesso à mídia digital é muito bom, porque é muito fácil o acesso. Claro, é fácil de você pagar, é fácil de você ter, de baixar e tudo mais. As promoções da Steam, meu Deus do céu, que sejam sempre eternas. Mas, o dia que a Steam falar, acabou, foda-se. Não vai mais ter Steam. No dia que o Gabe New cansar e falar, não vai mais, acabou. E ele fechar a Steam, seus jogos vão juntos. Entendeu? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Você nunca mais vai ter acesso àqueles jogos. Aqueles saves. Aquela experiência que você teve, a sua biblioteca. O dia que a Valve não quiser que você tenha... O dia que a Valve quiser que você não tenha acesso ao seu jogo, você não vai ter. Caralho, mas será que eles não só descontinuariam a distribuição, mas você continuaria com acesso aos jogos, mano? Então. Sei lá, eu acho que pela lei, pensando pela lei do consumidor, assim, entendeu? Então, vamos supor que caiu uma bomba e explodiu a Valve. Caralho. Caiu, mano, vira essa boca pra lá, velho. Entendeu? Explodiu os servidores da Steam, a gente não tem mais acesso, eles têm que reconstruir, eles vão passar milhões de anos, aí vai chegar um ponto que eles falam, a gente não vai reconstruir. Tá ligado? Eles vão ser processados até o cu da bunda, entendeu? Mas a minha biblioteca já era, entendeu? Aquela grana investida ali já era. Entendeu? É que a Steam permite que você faça backups no seu computador. Sim. Entendeu? Você baixa o jogo, faça um backup criptografado lá e deixa lá. Mas o meu grande medo dessas mídias digitais é esse. Entendeu? Por exemplo, um Xbox sem leitor de DVD. O dia que a Microsoft falar, não, devolve isso aqui, você perde todos os seus jogos. Pode crer. Todos. Entendeu? Você não vai ter um jogo pra você jogar. entendeu? Obviamente isso não vai acontecer, mas nunca se sabe. Uhum. Entendeu? Se der algum erro no servidor da Steam, que obviamente não vai dar, tá? Esse é um cenário utópico, assim. É... E aí, sumir seus jogos. Sabe, tipo, e aí eles têm um log lá, e no log tá registrado que você nunca teve um jogo na sua vida. Como é que você vai reclamar? Porque você perdeu toda a sua biblioteca. Você é louco, Deus é mais. E aí você tem um console inteiro que é baseado nisso, eu acho muito perigoso. Sabe, e você tá comprando algo que não existe. É, meio foda. Entendeu? Você tá comprando algo que não existe. Porque não tem um CD daquilo ali, entendeu? Não tem uma garantia de que você vai ter aquilo ali pra sempre. Aquilo ali tá guardado, a sua biblioteca tá guardada. E fora tá que a tendência é diminuir cada vez mais a mídia física, né, mano? Exatamente, a tendência é essa. E é isso que me preocupa. Eu tenho uma grande preocupação em relação a isso. Sério, eu já até prefiro que eu não tenha mais espaço. É tanto quadrinho aqui, é tanto mangá, que eu não tenho mais espaço pra guardar mais nada. Tipo, faz anos que eu não compro um jogo em mídia física. É, então. Tanto que eu até tirei o meu gravador de DVD do... Então, eu também tirei, mas é porque ele explodiu. Caralho. Tá vendo? Essa é a única maneira de você perder um jogo físico. O GTA V tava... Não, GTA IV tava dentro do leitor de DVD. A minha irmã ligou o computador e ele simplesmente esfarelou lá dentro. Caralho. Porque ele girou em falso, ou sei lá o que aconteceu. E aí ele balançou. Ou foi poltergeist aí, uma atividade paranormal. É, e aí ele... Mano, exatamente, tá vendo? Precisou de um espírito pra destruir um jogo. Entendeu? Ai, qualquer coisa que um código diferente na Steam pode acabar com sua biblioteca. Sabe? Eu sei que não vai acontecer, entendeu? Mas me preocupa. Sim. Mas não vamos pensar nisso não, que senão atrai. É, entendeu? E aí, Stadia... Tá ligado? E aí, Project Scarlet. E aí, você fica tipo, né? Tipo, quer dizer, você não, né? Eu fico tipo, né? Não sei. Porque o meu sonho, porque eu vou realizar esse dia, entendeu? É distribuir de graça o meu jogo em DVD na porta da BGS. Caralho. Você vai conseguir. Entendeu? Na BGS de 2021 eu faço isso. 2021. Vai ter o apoio da GameFix. 2021 eu faço isso. Show, mano. Vai estar com o stand. E vai estar com o stand lá também, com a demo. Eu acho importante. Sim. Tá ligado? Ter a. Esse. Como eu posso dizer? Sabe, o Fallout 76, quando ele foi vendido pra console, ele não tinha um CD dentro da capinha. Ele tinha uma placa de papelão com a sua CD key que você ativava na loja. Sim. Mas você ainda tem a caixinha, você ainda tem o código ali na sua mão. Entendeu? No World of Warcraft, apesar dele ser todo baixável, quando você compra a mídia física e você tem algum problema de senha na conta, ou fraudar a sua conta, e você precisa provar que você é o dono daquele jogo, eles te pedem pra você abrir a capinha do CD. Que eles sabem que quando você ativa do CD e tirar a foto da CD key. Legal. Porque ali eu tenho uma comprovação física do que o jogo é meu. Sim, que você comprou. Que eu comprei. Entendeu? Então, isso eu acho muito legal. Sabe? Se der um pau na Steam, você não tem nem como provar que você teve aquele jogo, sabe? Você só tem seu e-mail. Ah, você tem seu e-mail. Você tem seu e-mail e os caras falam assim, aí? Não tem nada aqui não. A praticidade disso é muito boa, né? Porque você precisa gravar um e-mail, uma senha e ter o autenticador ali, ou não ter bosta nenhuma. Sim, sim. E você tem ali, mano, eu tenho o quê? Juntando a minha biblioteca sua, eu tenho uns quase mil jogos. Sim, mano. Eu tenho jogo pra caralho. É jogo pra caralho. E eu não preciso armazenar isso em lugar nenhum. Sabe? Tipo, eu não preciso ter uma prateleira com mil caixinhas aqui, sabe? Sim, aí cabe, né? Senão você ia ter que viver tipo, como se fosse um museu de jogos mesmo. Isso é incrível, mas eu tenho medo. É, e a tendência agora é surgir cada vez mais serviços, né? No caso, a distribuição de mídia digital era uma coisa já muito viva. Agora, o streaming é uma coisa que eu fiquei meio que... Não me empolguei tanto pra essas plataformas de streaming, sabe? Tipo, o Google Stadia, por exemplo. Mesmo se eu tivesse uma internet de 100 megabytes, por exemplo, eu acho que, sei lá... O jogo via streaming ainda me deu uma coisa que não me deixou numa expectativa... Boa. Eu vou fazer um comentário e eu quero que você tire as suas conclusões sobre a minha opinião em relação a esse assunto. Uhum. Eu não uso mouse sem fio, nem teclado sem fio por causa da latência. Eu também não. Então você acha que eu vou jogar um jogo por streaming? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo que eu vou jogar um jogo por streaming também. Cara, eu quero ter... Eu sei que... Beleza, eu tenho um jogo na biblioteca Steam e ele é digital, mas pelo menos o jogo tá instalado no meu computador, tá ligado? É, então, e a Steam te dá a possibilidade de você baixar aquele jogo compactado, gravar numa mídia física e guardar. Sim. Você pode fazer isso com os jogos da Steam. Tanto que ela te dá um executável de instalação. Sim. Então, se você tem um DVD DL, um Blu-ray ou alguma coisa do tipo que você possa ler e gravar nele, você consegue baixar o jogo da Steam, gravar no DVD, no DVD DL, no Blu-ray, o que quer que seja, e deixar guardado. Sim. Se o servidor da Steam explodir, você vem aqui, aperta o executável da Steam, a Steam descompacta e instala aquele jogo e você joga. Sim. Entendeu? E por isso que eu confio um pouco mais na Steam. Agora, Epic Games... Nossa, não. Não tem como você fazer isso, sabe? Tipo, ainda é uma piada a Epic Store, nossa senhora. Então, tipo, eu acho muito... Não sei, mano. Não sei, eu sei que agora a gente tem um Game Pass aí por R$14 também. Nossa, agora... deixa eu te mandar um print aqui. E agora, não, e agora com os jogos sendo lançados pro Game Pass de PC também todo mês, né? Pelo tava na hora, passou da hora disso já, né? Isso. Nossa, é um serviço legal, tá vendo? Esse é um serviço legal, eu acho que é o melhor serviço que a gente tem de jogos hoje, de todas as plataformas, falando em serviço, é o Xbox Game Pass. É, o Xbox Game Pass. Dá uma olhada no chat aí. Caralho. Mano, olha o espaço do Gears 4, velho. É, 133, tá ligado? E eu baixei já e recentemente eu formatei o PC porque eu troquei de SSD. Nossa, mano. Eu tô numa preguiça do caralho de baixar de novo. Mano, aí eu tô com esses downloads aí. Ô, você acredita que o Forza Horizon 4 eu desinstalei por causa de uma coisa que eu acho que é frescura minha? O jogo é muito bom, mas aquela faixa azul que guia na pista... No meu jogo ficava piscando. Isso me irritava. Será que isso não era o problema do jogo? Não sei, isso me irritava. Eu tentei mudar as configurações gráficas, fazer o cara A4 e eu acabei desinstalando porque me irritava. O jogo é espetacular, a jogabilidade, o visual e tudo, sabe? Tem como ativar ela? Não pensei nisso. Mas eu gosto de ter aquela faixa ali, entendeu? Sei lá. E, eu tô sei lá, LED, só por isso, tá ligado? Só por isso eu tirei a porra do jogo, desinstalei o jogo. Nossa, mano. Halo Wars 2, eu tenho que jogar também esse aí, mano. Halo Wars 2, eu tô baixei o remaster, eu baixei o remaster do Gears, do primeiro. Sabia que no Game Pass tem o Master Chief Collection agora? É, vai ter, né, porque não lançou ainda, mas quando lançar vai ter. Isso. E o Reach, o Master Chief Collection e o Reach. E o Reach, show. E vai ter o 5 também. O 5 quando lançar. Top. Top. Top Topperson. Toppersvaldo. Muito bom, mano. Muito bom. Mano, olha que eu era preconceituoso com serviços e o Game Pass, pra mim, ele vale a pena de verdade. Agora eu tô fazendo marketing gratuito aqui no podcast. Não, é uma parada que eu acho muito louca. Uma parada que eu acho muito louca é que é assim. Eu assinei o Game Pass já. Eu peguei aquele período de avaliação grátis. Sim. Só que eu peguei o do Xbox. Sim, certo? eu também peguei o do Xbox. Tinha alguns jogos, tinha uns 5? É, que tinha o Player Nowhere, que era Sea of Thieves, sim. O Gears, o Forza, esse tipo de coisa. Esses jogos que tinham Player Nowhere. A parada legal é que certos jogos não estão no Game Pass do PC. Sim. Por exemplo, o Sea of Thieves não tá no Game Pass do PC. Só que assim, o Game Pass do PC, ele não é oficial ainda. Ele tá em beta. Uhum. Só que você ganha ele quando você assina o Ultimate. Que é isso por R$1. Que você ganha a Live Gold. Sim. E o Game Pass do Xbox e o Game Pass do PC. No PC, na verdade, você nem precisa de ter Live Gold pra jogar online, né? É, você não precisa ter Live Gold pra jogar online. Só que você tem os dois Live Pass. Os dois Game Pass. Uhum. E você tendo os dois Game Pass, você tem tanto os jogos que estão no Game Pass do Xbox liberados com o Play Anywhere pra PC, quanto os do PC. Sim. Entendeu? Tipo, PUBG você tem no PC. Porque PUBG tem no Game Pass do PC. E você tem Sea of Thieves, que tá no Game Pass do Xbox. Só que ele tem Play Anywhere, então você tem ele no PC também. Entendeu? Isso é tipo, eu não tenho Xbox, mas aquela Live Gold vai valer a pena, tá ligado? Ah, sim, com certeza, velho. E é a DLC do State of Decay também, né? Isso, a DLC do State of Decay também. Pode crer. Tem o Metro Exodus também agora, puta, não, interessante. Acho que é esse que eu vou colocar pra baixar hoje à noite. Então, eu não sei se tem o Metro Exodus aqui ainda. Tem. Já tá aqui pra instalar já. Tem? É, porque na conferência eles já deixaram disponível já. Nossa, eu procurei ontem, não achei, velho. É, já tem o Wolfenstein 2, quando eu joguei, vou jogar. Metro Exodus, é verdade. Windows. É, Wolfenstein 2 aqui, eu acho que eu vou pegar o Wolfenstein 2 quando eu joguei o Wolfenstein 2, mano. Vou jogar o primeiro. O do New Blood, Old Blood, esse tipo de coisa? Não, o Wolfenstein 2 mesmo. O The New Colossus. Ah, tá. E você não jogou os outros? O outro eu joguei. O The New Order, eu só não joguei o Old Blood. É, ainda bem, você jogou certo, então. Eu joguei só o New Order. Aí eu quero jogar o The New Colossus. Aí depois eu jogo o spin-off lá, que é o Old Blood. Que é mais stealth, né, então. É, então, ele é meio chatão mesmo. Só não joga, deixa pra lá. É tipo o Bioshock 2? É tipo Bioshock 2, é isso aí. Nossa, que definição incrível. Caralho, pode crer. Eu joguei o Bioshock 2 só por... Sei lá, porque eu gostei tanto do primeiro e do Infinity que eu joguei o 2 depois. Não, eu evitei. Mas eu não terminei o 2. Eu não terminei o 2, não. Não consegui terminar, mas eu joguei. É, então, eu não falei, mano. Deixa pra lá, vai. É, saudades do Bioshock falando nisso. E eu vou terminar aqui de gravar, cara. Mas foi legal esse encerramento também. A gente falou de coisas paralelas. Acho que, no geral, o episódio foi bem legal, hein, mano. Dá pra gravar uns três. Dá pra editar uns três podcasts nisso. É, não, mas acho que dá pra deixar esse diretão e a gente faz uma segunda parte depois. Uhum. Né? Tá, demorou, mano. Valeu aí mesmo, hein. Imagina, velho. Mano, e um abração e a gente troca ideia.